paixão à primeira vista. Você era dentre todas a mais bonita. Admita que quando você me viu, sentiu coisa parecida. Me olhou com aqueles olhos de bandida. Fez amor como bailarina. Me beijou e me enlouqueceu. Mas chorou feito uma menina quando amanheceu. Senhorita, você fugiu daquela ilha socialista. Algum barbudão te deu visto de turista. Mas assim que chegou aqui, caiu na farra capitalista. Andava de limusine com motorista. Hermanita, sabemos bem. Foi tão bom quanto tinha que ser. Mas seguimos os nossos caminhos porque nos convém. Reconheço bem que você me avisou da sua veia de artista. Sumiu, se evaporou e não deixou pista. De repente vem gente e diz que te viu casada com economista. Um outro te viu pelada numa revista. Cubanita, onde estiver, Amsterdã ou em Nova Guiné, será sempre, não só para mim, uma linda mulher. Cubanita linda, pequena, e diga lo que diga, pequena. Será bem-vinda e vida, hermosa senhorita, de que sempre, não só para mim, uma linda mulher. Cubanita linda, te quiero. Te diga lo que diga, te quiero. Será bem-vinda, mi vida, hermosa señorita, te quiero. Senhorita.